chama de? Placódio. Então a gente tem o placódio. Então, o que é placódio? Espessamento de época dela. Isso conforme, então. Então, o embrião está fechando. Se você bater o olho nele, você vai ver alguma coisa espessada, um botãozinho, tá? De ectoderma por fora, na região do nariz, do olho e do ouvido. Então, esse placódio aqui, ó, que na verdade, deixa eu colocar ele aqui, tá certo? Ele é o início do mieloencéfalo. Mieloencéfalo começa aqui. Então, na primeira parte do mieloencéfalo, tá? A gente vê a formação do placódio do ouvido, tá? Sempre duplos, um lado do outro, um lado do outro, um lado do outro, tá? Para que serve esse placódio do ouvido? Ele vai, tá na pele, ele vai entrar, formar uma vesícula, né? E se soltar, igual o canal. Solta e vai formar lá o ouvido interno. E eu só queria chamar a atenção que nessa região aqui, mais ou menos, vai haver o contato, tá? Desse ouvido interno e lá dentro com uma área formada pela primeira bolsa faríngea. A primeira bolsa faríngea, ela forma o ouvido médio, tá? Que é o tímpano, a tuba auditiva, que é o meato acústico interno, tá certo? E nesse momento que ela está formando o ouvido médio, o ouvido e a tuba, ao mesmo tempo está saindo essa vesícula lá, né? A bolinha lá do placódio e encaixando aqui dentro, tá? Por baixo da primeira bolsa. Mas só que vocês tenham uma noção de localização. Ouvido interno, ouvido médio. Claro que esse embrião está crescendo, ele está migrando lá para dentro para ficar as coisas aqui dentro, tá certo? Muito bem. Então, placódios são espessamentos de ectoderma, né? Externamente, que vai ajudar a formar áreas sensitivas da cabeça e do pescoço. Não sei se ele falou que aqui também na região dos arcos, a gente tem os placódios aqui, que são espessamentos. Aqui também, além desses três que tem a mesma face, nós temos alguns aqui, tá? Nos arcos branquiais, que são chamados epifaríngeos, né? Ep de sobre e a faringe, que vai ajudar a formar os gânglios nessa região, tá? Então, placódios são espessamentos de ectoderma, mas que vai contribuir para formar coisas do sistema nervoso, que são coisas sensitivas, né? O ouvido, a área sensitiva do nariz, a fossa nasal, você quer ver o placódio do nariz? É o fundo da fossa nasal. Se você pudesse pegar uma pinça, pegar lá, né? E puxar aqui, né? Se tivesse elasticidade, você ia ver o seu placódio. O placódio formou e foi afundando, afundando, afundando. Só que esse nariz não descola, né? Não descola, então ele formou um canal e ele está lá até hoje, no teto ali das fossas nasais. A área sensitiva do nariz, tá? Muito bem. Mas aqui, então vamos voltar aqui para as bolsas faríngeas. O que é o aparelho faríngeo? O aparelho faríngeo é o contato da bolsa faríngea com o que está externamente, dentro de um tubinho de faringe, com projeções laterais, certo? Esses tubinhos externos, bolsinha para frente também, pumba tudo aqui. Beleza, não tem nada a ver com a aula de hoje. Fino, pâncreas, pedículo, vitelino do intestino médio, né? Saco de vitelino. Aí no finalzinho ali do intestino grosso é claro. Quem? Ah, volta aqui. O que é esse aparelho faríngeo então? Né? Os arcos branquiais mais as bolsas. Imagina então de frente, eu não estou falando do avião de lado, de um lado aqui surge externamente elevações de um lado, elevações do outro. A gente está parecendo um tubarão, né? Aquele negócio. Né? Até de um lado e do outro. É, beleza, só que a gente não respira por ali. recheio dele. O que, que tem ali dentro que está fazendo brotar? Já contei um. Mesêncio. Mesêncio de onde? Tem três origens. Um exemplo de cada árvore. Um recheio. Então, vamos desenhar aqui esse três origens. Então, né? O que está fazendo esse arco projetar aqui? Somatopleura. O que é somatopleura? É do corpo. Exemplo, né? Aquilo ali, beleza. Então nós temos um exemplo do próprio arco, da somatopleura, ok? É a primeira fonte de mesêncio ali, é o que veio, já estava, já existia. Dobrou, veio junto o mesêncio. Tá. Segunda fonte, mesêncio de quem? Que eu já falei pra vocês, células, tá? Nesse momento, o tubo neural aqui, ó, né? Nesse momento a gente já tem aqui a projeção, ó. Já tem o tubo neural aqui e as células da crista neural começam a descer, encher essa região aqui. Então a gente tem o mesênquima do próprio arco, o mesênquima da célula da crista neural e nós temos o mesênquima. Quando a gente estudou o mesoderma, eu disse para vocês que o mesoderma são os somitos, né? A gente já viu isso. Outra coisa ali, ó. Na hora que tá curvando, do lado da notocorda surgem somitinhos. E esses somitinhos, alguns ficam ali, perto da notocorda, algumas células, para formar a coluna vertebral. Mas outros, que é o dermomiótomo, migra, né? E esse dermomiótomo, né, esses mioblastos, esse mesênquima vem para cá também. Inclusive, eu falei para vocês que os primeiros somitos não tem esclerótomo, porque na cabeça não forma o volume vertebral. Então, os primeiros é só miótomo. E vai para onde? Para os arcos e para os processos. Tá certo? Então, um exemplo aqui de três fontes. Termesco, para formar a coleira, né? Exemplo do próprio arco. Mesêncima da crista neural, que é tudo de bom, que é o que eu falei, muito importante para nós. E também o mesênquima que vem, né, dos primeiros somitos que vão formar a musculatura, né, da face. Tem músculo ali que vem, que é do próprio arco, músculo voluntário, né, que vai formar músculo mastigatório, músculo da face, expressão facial, vem também dos somitos, dos primeiros somitos. Tá certo? Beleza, então, volta no conceito. O que é um arco branquial? Degenerações na região do pescoço, né? Formado lá da somatopleura. São numerados da cabeça e da cauda. Nós temos quantos arcos? Cinco, né? Cinco arcos e quatro sulcos, né? O sulco é o que separa um arco do outro, né? Sendo que eles são constituídos de quê? De mesênquima, né? De três origens, revestidos por ectoderma externamente. E internamente, olha, lembra da furadeira que eu falei para vocês? Se eu furar aqui, ó, o que que é um arco? Ele tem um revestimento externo de ectoderma e o revestimento interno, ele acaba onde? No endoderma. Eles são revestidos internamente por endoderma e externamente por ectoderma, exceto o primeiro, que não tem um revestimento interno de endoderma. E aí, eu já vou pegar uma canoninha para falar para vocês que o primeiro arco, ele, portanto, é mesênquima e ectoderma, concorda? O que o primeiro arco vai formar? O que ele vai formar? Ele aqui, ó. Aqui o primeiro arco, aqui, ó. Vou apagar isso aqui, senão vocês vão perder. Olha aqui o primeiro arco. Vou fazer mais clarinho aqui, ó. Tá? Só o que me interessa. O primeiro arco, a gente entendeu aqui que ele está aqui, ó. Né? O primeiro sulco está aqui, então ele está aqui, ó. O que ele faz? O primeiro arco está aqui, ó. Ele bifurca. Aqui, ó. Bifurca. E origina o processo maxilar, processo maxila e mandíbula, e vem caminhando aqui para frente. A maxila e mandíbula vão contornando essa fenda aqui, que já existia, que é a boca primitiva, né? boca, né? Não tem origem de... Não tem jeito. A única coisa que tem origem de hemoderma na boca é a língua. O Fernando deu para vocês que tem que revisar a formação da língua. Só que a língua está na boca, mas mexe aí para você ver onde que ela começa. Ó, ó, ó, viu? Gente, ó, ó. Ela está originada da superfície da faringe que foi brotando ali, certo? Então, o revestimento da raiz da língua só, eu acho que ele deve ter falado para vocês, que quando vai formar a língua, ela brota aqui e origina o minguão, né? O corpo da língua tem uma origem do primeiro e segundo arco, principalmente o primeiro arco. Então, por isso que o corpo da língua é formado de revestimento da pontinha da língua, só pode ser ectoderma, no primeiro arco. E o primeiro arco não tem elo, tá certo? Então a língua é interessante, porque ela é inclusive divididinha. A língua ela tem um troço assim, ó, né? Ó, o linguão aqui, ó, ela tem um V assim, ó, tá? Daqui pra frente é o corpo da língua e aqui a raiz da língua. A raiz da língua, o epitélio, né? O epitélio, né? Que reveste a raiz da língua atrás desse V, que a gente chama de V lingual, é de origem de endoderma. Já o epitélio do corpo da língua, o epitélio, né? É de origem do primeiro arco. Então, é de origem do ectoderma. Mas eu estou falando de epitélio, porque a língua é o quê, afinal de contas, hein? O que a língua é? Vocês já comeram língua, gente? Eu não gostei, não. Não, outro dia, meu marido tem mania de fazer umas comidas lá exóticas, sabe? No fim de semana, ainda chama todo mundo. Gente, o negócio de língua não é legal. Ela é musculenta, ela é um troço que você pode cozinhar que ela derrete, mas é esquisito. Não, não aconselho, gente. Cara, eu tive que fazer cara boa, mas ela não é bacana. Então, assim, a língua é músculo. Aí o músculo de tudo ali, seja da raiz, da músculo. O que eu falei pra vocês? De onde pode vir os músculos voluntários? Tanto do dermo, na verdade, o miófago, né? Tem o músculo miófago dos primeiros caminhos, tá certo? Então, a musculatura é um exemplo, né? Mióbio é um exemplo. Então, olha a origem da língua. Língua é epitélio, músculo, dentro, né? E nervo. Nervo vem dos arcos, que nós vamos relembrar também, né? Todo arco branquial tem um nervinho dentro, que tem a ver com a sensibilidade. Quer ver? Por exemplo, primeiro arco branquial, qual é o nervo dele? Cada um tem um nervo craniano. Trigêmeo, porque o primeiro arco forma o maxilomandíbula. Quem é que inerva ou dá sensibilidade dos dentes à maxila mandíbula? O segundo arco branquial, por exemplo, ele vai migrar e vai formar a musculatura da face. O músculo facial, tá certo? Né? O terceiro arco e quarto formam a língua, sabe? E a região faringe, então é o gosto faringe. Né? O quarto arco branquial já é mais relacionado com a musculatura das cartilagens. Que a gente tem um monte de cartilagem aqui. Cricóide, adenoide, sei lá o nome. Vocês sabem mais do que eu. Tem um monte de cartilagem aqui. Aquela epiglote, gogó, né? Gogó. Então, aquilo ali tem que ser ocupado, tá? Das cartilagens. Bom, então aqui. Voltando aqui, então. Primeiro arco branquial, então, tá? Ele bate, na verdade, não bate com a faringe, ok? Ele bate, ele vai de um para o outro, então só tem mesenco, mesenco da cruz neural. O segundo, entre um e outro, a gente tem o quê? Primeiro, suco branquial. Esse aqui, olha, né? Esse vendo, ó, né? É chamado de membrana faríngea. Faz parte da parede. A membrana é o que une o suco com a nossa faringe. Essa membrana, esses sucos aqui, todos eles vão desaparecer. O mesênquima enche ali e fica tudo reto de novo, tá? É transitório. Exceto o primeiro suco. Esse primeiro suco aqui é bacana, pode. Por quê? O que que eu falei pra vocês que a primeira bolsa faríngea vai formar? Ouvido médio. O que que é ouvido médio? Alguém aí já enfiou o cotonete e já chegou lá nele? Na orelha? Grampo você já enfiar, né? Cotonete não precisa não, mas grampo, arame, unha, né? Aquele, sabe, antigamente que tinha o povo que usava uma unha só desse tamanho? Graças a Deus que essa mania passou. Vocês não conhecem um vô, um tio-avô com uma unha desse tamanho, não? Que nojo. Mas tem. Amarela. Desse, só essa. Sei por quê. Eu acho que era pra coçar um pouquinho, né? Então é o seguinte. Olha aqui. Olha aqui. Né? Primeira bolsa faríngea forma o quê? Ouvido médio. Olha o que a gente tem aqui. Aí foi economia. Aí foi muito inteligente. Adivinha o que esse primeiro suco vai formar? O que caracteriza hoje o seu ouvido médio com a superfície externa? Com a orelha. O meato acústico externo é um tubo que une a sua orelha ao ouvido médio. Aí está o primeiro suco. O primeiro suco branquial é o único que fica e já está no lugar certinho. Forma o meato acústico externo. Tá? Não é a tuba, gente. Tuba é entre o ouvido médio e o interno. Tá? A tuba auditiva vem do ouvido médio, da primeira bolsa faríngea. Tá? Meato acústico externo. Tá? Ou conduto auditivo externo, né? A gente fala assim, tá certo? Então, o primeiro suco está aí. E olha que legal, gente. Olha aqui. O primeiro suco está aí por meio o quê? Primeiro, segundo ar. E vocês, alguém falou assim, só o que vai formar aqui? Teve um aí falando na orelha. É, na verdade, olha aqui. Aqui vai surgir globinhos aqui e globinhos aqui. De mesênquima revestido por hipodermo. Adivinha para formar o quê? A orelha. A superfície da orelha é formada pelo primeiro suco e segundo ar. Tá? Bolinhas mesmo, pequenos tubérculos, né? Três de cima, três embaixo, vão se organizando e vai formando a orelhinha ao redor do meato acústico externo. Gente, presta atenção que isso é tão esquisito, porque aonde estão os arcos branquiais? No pescoço. Então, a sua orelha foi formada aqui, tá certo? Depois subiu. Acho que vocês vão falar isso para vocês. Se a mandíbula, ela ajuda, olha, começa a formar a mandíbula, né? A mandíbula não tem a ferradura, o corpo da mandíbula, o ramo. A hora que vai formando o ramo, o que ele vai levando junto? Vai subindo, né? Então é muito importante a formação da mandíbula, orienta a formação da orelha, né? Assim como a formação ali do maxilar vai empurrando o nariz para a linha mediana, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, ó, sucos branquiais, só o primeiro persiste, os outros vão afinando, né? Vão chegando na superfície e sobe tudo. Pontos farinhos. Primeiro, meata acústica. Oi? O pagode auditivo, ele estava. Agora imagina que aqui nessa imagem você não vê quem está lá nas fotos, ele está aqui, ó. Né? como um tubo, né? A parte interna, qual que é a origem? Primeiro é a bolsa faríngea, toma. E o que é a acústica externa? Primeiro, agora sim, tá? Então agora, professor, arco faríngeo, então você tem que rever, oi. É sobre a inervação, o primeiro arco braquial vai formar o trigêmeo. Vamos lá, inervação, facial. Recapitulando. Ó, gente, os arcos branquiais, de início, gente, biólogo, eu detesto bicho que voa. Gente, adoro bicho. Mas bicho que voa e que faz barulho é temeroso, não é? Não tem noção. Tudo pode, menos bater assim. Mesmo não, então. E eles. Eu tenho um ímã contra eles. Gente, eles vêm atrás do meu cabelo. Não fica bem, né? Eles mudam tudo. Bom, então é o seguinte. Vamos recapitular aqui. O arco branquial, de início, ele é mesoderma revestido por ectoderma. Só que ali vão formando coisas. E acaba que o arco branquial, né, maduro, né, assim, desenvolvido, ele tem sempre. O que ele tem que ter dentro de arco branquial? Mesênquima, que vai formar então o músculo, todos os arcos branquiais têm músculo, formam músculo, né? Ou músculo mastigação, primeiro arco, ou facial, segundo arco, ou da faringe e laringe, terceiro e quarto arco. E a língua forma o segundo, terceiro e quarto arco branquiais, tá? Beleza. Todo arco branquial tem cartilagem, né? Todo arco branquial tem uma cartilagem. O primeiro arco branquial tem uma cartilagem famosa. Qual que é o nome dessa cartilagem do primeiro arco? Se vira para falar. Cartilagem de... Cartilagem de Meckel. Essa cartilagem de Meckel é a cartilagem do primeiro arco. Mas aqui, quando o primeiro arco curta e não origina maxila e mandíbula, essa cartilagem fica de um lado para o outro e ela vai para baixo. Ela fica na mandíbula, a cartilagem de Meckel fica na mandíbula, tá? E essa cartilagem aí, você sabe que osso pode formar por cartilagem, modelinho de cartilagem, ou pode formar de mesênquima direto, não é? A gente chama de ossificação endocondral ou intramembranosa. Já falo para vocês que crânio, base do crânio, face, maxila, mandíbula, ossificação é membranosa. Então não confunda essa cartilagem, porque ela é um tubinho mesmo, ela parece uma mandíbula, então ela fica aqui, mas ela vai regredir, tá? Só fica o pericôndrio dela, o conjuntivo dela, que forma ligamento. A formação de osso da maxila e mandíbula é uma ossificação membranosa, certo? Bom, então a cartilagem de Meckel, ela pode orientar, né? Porque ela está ali, não, ela orienta a formação do osso, mas não forma o osso. Ok? E vai regredir. No segundo arco, a gente tem uma cartilagem. A cartilagem do segundo arco, ela chama-se cartilagem de Reichert. Mas eu prefiro falar cartilagem do segundo arco branquial, tá? Que vai contribuir para a formação dos ossinhos, né? Que o segundo arco forma. Não dá para falar tudo aqui, senão a gente não chega ali na face. Vocês vão recordar lá, tá? Se tiver que usar a mioide, se tiver um ossinho, osteóide, aí sim, a cartilagem do segundo ar, forma a ossificação endocondral, que é o nosso ossinho para formar. E, gente, não é? Cartilagem do segundo ar. São componentes dos arcos branquiais. O que, que tem dentro de arco branquial? Músculo, mesênquima, cartilagem. A cartilagem do terceiro, quarto arcos branquiais não tem nome não, tá? A gente fala só de cartilagens e vão formar as cartilagens que eu falei. Da faringe e da laringe, tá? Ele é formado pelo primeiro arco. Mas os outros dois é formado pelo segundo, que são próximos, tá certo? Então, os ossículos do ouvido médio são formados pelos arcos branquiais também, pelo primeiro e segundo arco branquiais. Então, vem cá, ó. Componentes dos arcos. Todos eles têm músculos, todos eles têm cartilagem. Essas cartilagens vão formar osso? Bom, no primeiro arco forma uma maxila e mandíbula? Não. A cartilagem não forma. A cartilagem, esse ossinho do ouvido médio, sim. Tá? Mas mandíbula e maxila não é por meio de cartilagem. O que mais que tem? Aí ele me perguntou, os nervos. Cada arco branquial tem um nervo craniano. O primeiro arco é o? O segundo arco? O terceiro arco? O nariz. E o quarto arco? O pálpebra. Tá? O que mais que tem então nos arcos? Ah, vasos. Tem que ter vasos. Então, vocês vão ver nesse modelo, como eu vou mostrar para vocês já, aquele modelo maior, que sai do coração, dois lados. Isso chama arco mesmo, arco aórtico, aorta, vaso. São, e arco porque eles fazem um contorno, assim, eles passam por dentro do, de cada arco branquial. Tem que ter vaso, senão o bebê não cresce. Então, é outro componente de arco branquial. Vasos que saem do coração, que são chamados de arcos aórticos. Numerado, primeiro, segundo, arco aórtico. Tá? Então é isso. Cartilagem, músculo, mesenquima, nervo, vaso e revestimento externo e interno. Tá? Muito bem. Agora eu vou falar aqui um pouquinho da face da cavidade bucal, né? Vamos recordar. Aliás, vou recordar por enquanto não. Vamos pegar um modelinho, vamos recordar aqui. O que é esse modelinho? Esse modelinho aqui, deixa eu pegar. Thank you. tá? Então, eu até esqueço, até chamo. Quando eu estudei isso, eu também fiquei só com a pontinha lá. O que que está acontecendo aqui? Se aqui já fechou, quando fecha o ectoderma, vira e forma a pele. Então, desse lado aqui está todo branquinho, porque eu quis mostrar que a somatofreza aqui já fechou. Desse lado também. Mas como eu quero ver o que está acontecendo por dentro, a gente tirou o ectoderma, tá? Não é que ele não cobriu, é que eu descasquei. Então, aqui, cefálico, fechou. Quando eu fecho aqui, né, já fechei, o que que acontece? Aí a gente tem que lembrar que no disco a gente tinha aqui o coração, lembra? A área do coração era bem cefálica, e quando ele fecha e o coração cumpre, né? Então, se eu, essa metade aqui, tá, metade não, terço, né, o terço cefálico, o que está acontecendo assim que eu fechei? Eu tenho a pele com fora, eu tenho o coraçãozinho, porque o coraçãozinho é desde abaixo, tá certo? Então, está com fratura. E tem o tubo que fechou por fora, e por dentro? Quando fecha por dentro, eu tenho o intestino primitivo, não é? Mas qual que é a primeira parte do intestino primitivo? A farinha, as mãos de farinha. Olha que fácil. Aqui, o que você vai chamar aqui, ó? Direito. O que eu tenho aqui? Marcado. Eu tenho o tubo neural dilatando, próximo cérebro, não é? Eu tenho uma bolinha laranja lá dentro, que ficou por dentro. Por que ficou por dentro? Porque fechou. Tá certo? Que é a faringe. E tem uma bolinha vermelha, que é o? Só isso. O que aconteceu? Não tem mais nada. Ah, você vai falar que não. Para formar o olho, as vesículas encefálicas e forma a vesícula óptica, que o Juliano deve ter falado para vocês. Projeta e depois vira um copinho. O copinho para englobar o pacote do olho. Vamos recapitular aqui. Pacote do olho. Aqui, ó. Olha o copinho aqui que eu falei para vocês, ó. Tá? Aquela projeção aqui, ó. Essa projeção cinza. A rede encéfala, ela projeta, depois ela afunda e forma um copinho. Que recebe o quê? O placódio do olho, esse aqui, ó. Né, que eu falei para vocês que forma um placódio no dia encéfalo aqui. Esse placódio não fica aqui. Na insectoderma, é branco. Esse placódio ele vai afundar, vai descolar e vai colar onde? Lá no tubo neural. Vai colar nesse copinho aqui que a gente chama de cálice óptico. Por que está branquinho aqui? Ó, a bolinha branca aqui dentro. Porque ela saiu da pele e entrou e grudou lá dentro. Vesícula da lente ou cristalina, é a mesma coisa. Qual que é a origem? Placódio. O placódio a gente dá, não, depois que ele descola, eu chamo de vesícula da lente. Tá certo? Então aqui, ó, volta cá. Eu vou interrompendo e voltando para a gente fazer uma revisão, tá? A gente vai falar muito de aula, né? Tudo acontecendo. Vamos lá. Fechou aqui, então aqui, beleza, a parte da frente. E aqui a parte média? A parte média já fechou? Não. Então não tem diferença nenhuma desse modelo aqui. Não tem. Você vai ver, né? Ectoderma em cima. Por baixo, já fechou? Não. Então o que que tem por baixo? Olha lá. Endoderma, não é? E o recheio de mesoderma. Ou mesenquima. Poderia estar rosa? Poderia. A gente representou aqui de mesoderma vermelho. Então aqui eu tenho ectoderma e por baixo endoderma. Agora, eu descasquei um lado do mesmo jeito para a gente ver o quê? Que ainda na fase de disco eu tenho o tubo neural, né? Neural e do lado do tubo neural um monte de bloquinhos vermelhos. Que bloquinhos vermelhos são esses? Somito que eu descasquei, mas do outro lado eu não descasquei. Então do outro lado eu vejo a projeção dos somitos, mas aqui eu consigo ver um somitinho de legal. Pergunto para vocês, por cima, se eu tirar o ectoderma, liga o tubo neural e o somíferos. Dá para ver a notocorda tirando aqui? Não, porque a notocorda é que induz o tubo neural. Então ela está por baixo. Então nós vamos olhar agora por baixo e achar a notocorda que eu descasquei para ver a notocorda. O que, que eu fiz? Descasquei o laranja, o endoderma, cheguei no mesoderma. E é legal essa visão por baixo, porque eu vejo aquilo que eu sempre falei para vocês imaginarem. Notocorda e dos dois lados a lâmina dorsal, os somíferos dos dois lados, tá? Então aqui tem notocorda, somíferos dos dois lados, beleza? E aqui, hein? E essa fenda aqui? Lembra que isso aqui ainda é o disco? E o disco do lado, ele não tem um Vzinho aqui, ó? Né? O Vzinho que é o celoma em trigonário. Então só que agora eu tô vendo aqui de lado, ó. O Vzinho ali. Celoma intraembrionário. E é legal esse celoma, se você passar a unha assim, ó, e ir pra frente, onde que ele vai cair? No coração. Qual que é o destino do celoma quando ele vai fechar? Formar as cavidades pericárdica, peritoneal e pleural e peritoneal. Então aqui você já vê que ele dá de cara na cavidade onde está o coração. Tá certo? O que mais? Nada, vazio, beleza. Tá, agora eu vou fechar aqui e vou imaginar o terço de trás. O último. Esse terço de trás aqui, como o desenvolvimento do embrião é cerebral caudal, o terço de trás aqui é igual aquele copinho que a gente viu de gastrulação ainda. Isso aqui, ó, o tubo neural tá aberto aqui ainda, tá vendo? E nódulo com fosseta primitiva, lá no rabo, porque a notocorda vai sendo formada e o nódulo vai para trás. Então esse aqui é disco ainda, não tem novidade nenhuma. A única coisa que você tem que ter aqui de cima é o azul, o nódulo com fosseta e na frente o tubo neural que não desceu ainda para dentro do endoderma, ok? Por baixo, endoderma e hipoblasto, aqui eu descasquei. Ok? Então esse modelo é um modelo super rico, cheio de coisas, mas tem que ser por etapas e você tem que entender o que está vendo. Entendeu esse? Os outros são fichinha, fichinha, fichinha. Porque olha esse aqui, é a evolução desse aqui. Só que eu estou mostrando agora que à medida que ele fecha, ele curva. Aqui, curvatura cefálica. E caudal também vai ter. Estou mostrando aqui a cefálica. Tá? E à medida que ele curva, a somatotrieira vai cobrir tudo, ok? Então, o que eu fiz aqui? De um lado eu deixei branco e do outro eu tirei a somatotrieira para a gente ver lá dentro. Então, é bacana porque cai nisso aqui, ó. Esse é esse modelo aqui, ó. Tá certo? Visto por fora aqui, visto por dentro aqui. Então, o que você vai ver por fora? Ó, por fora. Olha a cabeça dele, cheio de projeção. Projeções para formar o quê? A face e os arcos faríngeos. Dessas projeções, abaixo aqui, ó, eu deixei o coração, né? Esse coração tem revestimento também, tá? Aqui eu deixei o primeiro só para facilitar, mas ele também tem revestimento interno por fora. Nesse modelo por fora, o que você vai ver? Você vai ter duas manchinhas pretas, ó. Uma aqui, bem na frente. O que é essa manchinha preta? Olfatória. Aí aqui, ó, o que eu não estou vendo? Eu só estou vendo uma projeção do olho. Mas eu não representei aqui o preto nesse placote. Por quê? Porque nessa fase, se eu olhar para dentro, o placote do olho já entrou e já encaixou no cálice, que é a pele aqui por fora. Aqui por fora, você não vai chamar de placoide. A projeção da vesícula óptica, uma projeção do olho. O placóide do olho está lá dentro, só que eu não chamo de placóide mais porque ele já está dentro do cálice. Eu chamo de cristalino ou vesícula da pele. Na parte branca, a gente tem o pretinho aqui, que é a fosseta olfatória, o placóide olfatório. Aqui, projeção do olho, projeção. que é o pacote auditivo. Beleza. Aqui tem os arcos, né? Elevações dos arcos. Ok. De lado, o que, que você tem de lado? Agora muda mais evidente o celoma? Porque essa metade para cá, ó, está aberta. Tá certo? Aqui está disco ainda. O celoma aí. É a mesma coisa que você viu no outro lá, ó. Descasquei. O que, que mudou aqui no vermelho? Eu enchi mais de vasos. Está bombando de formação de vasos. Ok? Aqui de baixo. Endoderma. Endoderma, mesoderma, vaso, vamos à corda. O que mais que tem aqui? Ah, por dentro. O que você vai ver por dentro? Enquanto por fora a gente tem as elevações para a pele, por dentro você vai encontrar as bolsas faríngeas. Primeira, segunda, terceira, bolsa faríngea que abriu, ó. Tá vendo? A tia está aberta ainda. Tá? Aqui, intestino, a gente pode dizer intestino anterior, fechado. Interior é a bolsa faríngea. Você vê aqui a nossa costa debaixo do neural verdinho. E marrom, são vasos. Aqui a gente já formou um vaso importante, que é a aorta. Tá? A aorta dorsal e a aorta descendente. Aqui, ó. E aqui, dá uma olhadinha, saindo do coração, os vasinhos que estão passando pela superfície da bolsa faríngea. Tá vendo? Aonde que ela está passando, na verdade? No arco. Porque o arco não está ali? Está passando dentro do arco. São os arcos aórticos. Os vasinhos que saem do coração são arcos aórticos, irrigando os arcos cranianos. Certo? Daí, a gente passa para esse que fechou todo. Esse já virou o nosso Czinho, ó. Fechou. Você vê a formação dos membros, inclusive, Juliana deve ter falado que eu coloquei um com o dedinho. os deitadinhos, tá? Esses modelos aqui, é esse modelo aqui. É a mesma coisa, só que agora eu vou desenhar o colorir a cabeça fácil, tá? Então, olha aqui, o primeiro modelo, nós temos dois. A diferença de um para outro é simplesmente a mãozinha. Praticamente a mãozinha, tá? Porque um está inicial, não tem dedinho ainda. Então vou começar com ele. O que, que a gente vai ver aqui? Marrom, telecéfalo, é a região do telecéfalo que eu vou chamar de processo frontonasal. No processo frontonasal, ele disputa de um lado para o outro, originando o vermelho com o verde. O que, que é o vermelho mais mediano? Nós vamos vamos falar das anomalias, que eu acho que é muito importante. Lateral. um lado ou dos dois. Mais comum de um lado só, mas pode ser dos dois. Falta de fusão de quem com quem? Do maxilar com o nasal? Nasal lateral? Nasal medial. Antes do nasal medial, quem forma o resto do ar? formar o maxilar, pé maxila. E aqui o resto do lado, duas prateleironas que a gente chama de glândulas ou processos palatinos laterais. Tá? Para formar o resto do palato do sagador. Só que, Juliana deve ter falado, como tem a língua ali, quem fala a primeira palavra língua? Língua. Língua. Então, essas estantes laterais, quando elas começam a crescer para separar, elas trombam na língua, tá certo? Ai, e aí? Aí elas começam a crescer no suco lingual, porque a língua é solta ali, né? Aí elas começam a crescer para baixo. E a língua aqui. Só que você não vai esquecer que esse bebê está crescendo e a língua está ficando no tamanho natural. Ela é gigante, ela vai regredindo. Quando a língua vai descendo, porque o cabeça está crescendo, as glândulas palatinas sofrem um movimento de dobradiça, sabe? E encontra aqui. Até? Então, inicialmente, as glândulas laterais palatinas só formam assim, meio que oblíquos, porque a língua interrompe. Depois ela desce, elas vão, se encontram e sobem. Tá? Então, o palato. Nós temos o palato, então, que a gente chama de palato primário e palato secundário. Vamos desenhar aqui, só para a gente lembrar a formação do palato. Aqui, ó. É a maxila e mandíbula. Peguei a maxila e colei aqui no quarto. Tá? Então, você vai ver o narizinho dele. Certo? E aí, aqui é a formação do palato. Ó, do lado superior surgem as duas glândulas do processo nasal medial. Concorda? Para formar o palato anterior. E aqui, o resto do lábio vai formar aqui, ó, as duas glândulas palatinas laterais. E a fusão disso é que origina, então, o palato. Então, o palato todo hoje, ele é mais ou menos assim. Aqui, que a gente chama de palato anterior, onde está de canina, canino, que a gente chama de pré-maxila, veio desse do nariz, né? Lá do lado do nariz. E aqui, quando surge isso aqui, surge uma ranhura famosa, né? Que a gente chama de raspa palatina. Tem gente que tem uma visão, dá para ver direitinho, sabe? Uma raspa, uma marca, né? Da fusão desses processos. E isso aqui, por que é importante a gente saber isso? Porque aonde tem fusão de processo, pode ter falhas. Então, o bebê, ele pode nascer com furo aqui, concorda? Aqui, ó. Pode nascer com furinho aqui. Falta de fusão palato-esquizo, né? Fenda palatina anterior. Falta de fusão dos dois nasais, né? Na verdade, mediais, tá certo? Pode ter aqui que fundiu todo. Ou, concordo que se é uma engenharia diferente, aqui pode estar fechadinho, aqui fechou, mas aqui tem um buraco, tá certo? Falta de fusão dos dois processos palatinos laterais. Ah, e pode ser assim? Pode. Toda aberta, com falta de fusão de tudo. Ah, pode ser assim, ó, aqui, ó, tá? Pode. Então, são todas as possibilidades de fendas palatinas que acontecem. Lembrando que fenda palatina, né, hoje a odontologia avançou muito, né, e tem como ser cirúrgico e pode também fazer aparelhinhos. Enquanto ele não pode operar, você faz um ponto, um palatino falso para ele não ficar engasgando, sabe? Essa área da odontologia de fendas e defeitos faciais também. Muito avançado, tá? Bom, então peraí. Palato, lado superior, vestíbulo. Vou falar um pouquinho da língua, tá? A formação da língua, eu já falei um pouco aqui, mas e vocês têm que imaginar então que a língua ela brota da superfície da faringe e vai para a boca, não é? Então eu vou desenhar a mesma coisa. suficiente, então, ó, para formar o corpo da linha. O coberto ele não cresce muito, ele continua, então, aqui com uma bolinha. O corpo da linha, então, seria isso aqui, ó. Origem, primeiro e segundo arco branquial. Como o corpo, o coberto fica aqui muito embaixo, não cresce muito, o revestimento epitélico do corpo da linha vem mais dos primeiro arco branquial. Portanto, é de revestimento de épico, porque ele não tem comunicação com a farinha, tá? Corpo da língua. Aí a gente tem a raiz da língua. Como que é a raiz da língua? A raiz da língua, ela é formada pelo segundo, terceiro e quarto arco branquiais. Bem no centro, bem aqui central, né, perto, alinhado com o coberto de língua, surge uma projeção de mesênquima, certo? Que a gente chama de eminência hipobranquial. Essa eminência hipobranquial, ela é central e ela pega mais ou menos do segundo até o quarto arco. Por isso que a raiz da língua, ela é tida como origem de quem? Do segundo, terceiro e quarto arcos branquiais. Tá? Mesênquima aqui. E ela vai brotar, vai empurrando o corpo da língua para lá. Como aqui essa superfície interna é revestida por endoderma, concorda? O revestimento da raiz da língua é de endoderma. E o que que acontece? Olha que simples. Surge essa eminência aqui, que é uma proliferação central, e aí vai formar a raiz da língua dentro da borboleta. Essa eminência simplesmente começa a proliferar nas laterais, que a gente chama de expansões laterais da eminência. Tá? Então, como se tivesse um movimento com as suas expansões laterais para formar a raiz da língua. Conclusão. Língua. Tecido muscular da língua, um exemplo do biólogo que migrar para cá, para a região dos lábios, ok? É músculo. Revestimento da língua. Corpo. É aberto, raiz, é aberto. Região de fusão das duas origens diferentes. Corpo da língua originado pelo primeiro e segundo quarto branquiais, com as pregas ou processos linguais laterais e coberto com isso. Tá? Processos linguais coberto com isso. Tá? Raiz da língua originado por segundo, terceiro e quarto arco, projeção central, linência e branquial. Essa é a linência. Expansões laterais. Pronto, formou a raiz da língua. Revestimento endoderma. Ok? E musculatura da língua, né? Musculatura. Qual que é os arcos branquiais responsáveis pela formação da língua? Terceiro arco branquial, então segue ali o glosso faríngeo, tá? E o hipoglosso aí já é musculatura, já não é sensitiva, né? Falando dos arcos branquiais, são os nervos caminhando para a sensibilidade, para a musculatura cheia também, tá?